incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Com essa frase bonita, a gente começa o Sarjeta Cast. O Sarjeta... Nesse podcast a gente vai aqui englobar, fizemos aqui uma listinha de vários tipos de raças que nós jogamos RPG. Inclusive nós incluímos todas as raças Star Wars, então esse podcast vai ter umas 4 horas e meia. Exatamente. Pra quem conhece, o Star Wars tem um livro só de raças e deve ter mais de 100 lá. E logo no começo, né, como todo bom jogo, né, você, uma das primeiras coisas que você escolhe quando você vai fazer o seu personagem é a raça com a qual você vai jogar, né? A gente somos todos... A gente somos inúteis. A melhor de todas, com certeza, é o meio-elfo. Porque tá todas as características maravilhosas de um elfo e de um humano, cara. É incrível quão bom é essa raça. Junta todas as características, joga fora, pega as piores e vai embora. Isso é o meio-elfo, cara. Cara, sabe qual é o único ponto positivo do meio-elfo? É poder pegar aquela classe de prestígio relacionada a Paragon pra pegar algumas habilidades tanto de elfo quanto de humano. Eu tenho uma ideia. Joga com humano e ganha um talento. Também ele não perde constituição. Isso é o bom dele. Parabéns pro meio-elfo. Todos uma salva de palmas aí pro meio... Falar. Mas o Elrond também, do Senhor dos Anéis, o Elrond, ele é um meio-elfo, cara. Strangers from distant lands, friends of old, you've been summoned here to answer the threat of Mordor. Só quem que tá? Ele é um meio-elfo em Senhor dos Anéis, não em D&D. Mas ele é um meio-elfo que tinha a opção de escolher entre elfo e humano, né? A gente tava discutindo agora há pouco aqui, né? Que no universo do Senhor dos Anéis também, o elfo tem uma certa fodacidade, né? Uma certa fodacidade? Né? Tem o uma sistema... Uma fodacidade certa. Tem o sistema próprio aí do Senhor dos Anéis, que é o Coda, né? É que assim, quando o Tolkien narra um elfo, cara, ele é divino, né? Então, se você pega o livro lá de RPG e você quer jogar com uma coisa extremamente poderosa, você vai jogar com um elfo. Porque, ó, não tem limite de idade, tudo que faz é mágico. Se qualquer coisa que ele construa, ele tem habilidade lá de encantamento, qualquer coisa, cara. Ele não precisa nem ser especialista naquilo. E, entre outras coisas, enxerga não sei quantas vezes mais, anda por cima da neve. Isso realmente, se alguém esticar uma corda, ele passa por cima tranquilo, porque ele tem uma leveza lá que não deixa pegada. E, meu, o bônus de atributos também são muito superiores, é totalmente superior. Red sun rises. Blood has been spilled this night. Se vocês fossem agora montar um personagem, nesse momento, nesse exato momento, que raça vocês iam pegar? Meio-elfo. Caralho, para! Ô, se você for meio-elfo, vem aqui, por favor, que o Mark te ama. Cara, eu ia pegar o humano. Se for montar em Dedo, eu ia pegar... Tá em Dedo. Se fosse montar em D&D, eu ia pegar o humano, cara. É bom, ganhar um talento mais feliz. Eu jogaria com o Exai. Cara, não sabe brincar, né? Eu jogaria com o meu querido Pandaren, cara. Hoje, bonitinho, Pandaren. É um panda que gosta de beber, cara. E eles são orientais. Mentira, ele gosta só porque ele é gordinho e fofinho. Queria abraçar um panda. Pior de tudo, você acha ele fofinho? Ah, cara, um panda com roupa de chinês que sabe lutar, é um mestre bêbado beberrão, quem não ia querer abraçar? Humano, sempre humano, cara. Humano faz toda a diferença por causa do talento. Cara, o talento é foda, né? E os atributos? Vocês não, às vezes não preferem os atributos? Ali? Cara, sério, entre... Um atributo de ser um pouquinho melhor, por exemplo, em ser um pouquinho mais ágil ou ser um pouquinho resistente, do que saber bater muito melhor, prefiro lutar muito melhor. Cara, menos 2 não faz porra nenhuma diferença. Pô, 2 em um atributo, cara, eu prefiro Power Attack. Que a gente tá falando também do nosso esquema de jogo aqui, né? O nosso grupo, ele gosta de ir para aventuras mais épicas, né? Nós vamos em busca do mais forte. E aí, lá pro nível 20, cara, 2 de atributo não faz diferença nenhuma. Eu não gosto não, viu? Eu prefiro ficar no básico ali dos poucos níveis aí. Eu não gosto muito de muito nível, não. O anão artífice é meio golem, né? Super básico. Não, é sério, porque quando você faz uma aventura de nível muito alto, a gente tava discutindo isso outro dia aí, seu personagem acaba perdendo a identidade, né? Não, mas é que a ideia, o que eu acho bacana, na verdade, é você começar em nível baixo e subir até nível muito alto. É, se você é forte, você vai procurar desafios épicos. Então vamos lá. Aqui no SarjetaCast, a maioria do pessoal aqui joga... Joga bocha. Gamão. Gamão é legal, cara. Vai zoando. Online? Gamão online? Não, bocha. Bocha online. Eu jogo gamão online. Minha velho, né, mano? Pelo amor. Então vamos lá, a gente prefere jogar o 3.5, mas a galera que tá começando aí joga bastante a quarta edição, né? A quarta edição tá sendo bastante divulgada e jogada também, né? No Dungeons & Dragons, a gente focou nas raças que vem lá no livro do jogador, né? No 3.5, que são... Meio-elfo. Vamos lá, ó. Meio-elfo, meio-orc, humano, anão, elfo, gnomo e halfling. Meio-elfo, meio-orc, humano, anão, elfo, gnomo e halfling. Por que chama Hoffling e não chama Hobbit? Senão ia plagiar. Exatamente. O Hoffling teve que mudar de nome aí pra não pagar direito autoral. Então, porque toda raça que a gente escolhe no livro tem as suas vantagens e desvantagens. Umas tem só desvantagens, né? Tipo meio elfo? Tipo meio elfo. Meu elfo, se aperta que eu vou lhe usar. A nossa escolha de humano, eu acredito, é pela versatilidade da raça. Por quê? Porque o humano é bom pra fazer tudo. Então ele ganha mais um talento, porque ele é muito habilidoso em fazer as coisas, e também ganha mais perícia, porque ele consegue aprender as coisas mais rápido. Isso é bem legal. É, ele é bom em tudo, ele também conhece uma língua a mais. Verdade. Tem uma regrazinha chata no livro, que quando você muda de classe, você tem que pagar XP, dependendo da raça. O humano não, ele pode ser qualquer coisa. É verdade, cara. E essa língua a mais faz uma diferença tão grande no jogo, né? Já vi neguinho que morreu por não falar uma língua, cara. Sério? Não. Seu jogo quase aconteceu, que a gente não sabia falar gigante e a gente tava numa ilha cheia de trolls. É verdade, o seu jogo já aconteceu isso. Não, foi verdade mesmo. Daí tinha uns druidas lá negociando com os trolls lá durante meio ano. Os caras chegaram, bateram nos trolls, estavam conversando com eles e acabaram com toda a negociação. Foi uma merda. Parabéns, viu? Não, você disse que o druida gastou metade de um ano fazendo um negócio. metade de um ano? Epa! Você lembra essas merdas? Cara, sério, o druida contra os trolls, como ele gastou só metade de um ano? Cara, pra gastar metade de um ano, você tem que encontrar alguém que tem metade de um pênis. Far over the misty mountains cold. E os anões, já que estamos falando do Hobbit aí, os anões, vocês jogariam com anão? Eu tô falando, eu jogo com anão, eu acho muito legal essa anão raça. Anão é bom também, ele ganha constituição, perde carisma, mas anão é pra bater. O anão, assim, é a raça que ganha mais vantagens mesmo em D&D 3.5. É verdade. E eu gosto de jogar com anão, assim, mas quando quero interpretar alguém rabugento, assim, porque a personalidade dos anões que é legal, entendeu? Ou seja, ele joga sempre com anões. Não, eu posso jogar com trolls e meio-orcs também, que são rabugentos. Ou com humano rabugento também, porque o humano é bem versátil. Legal que você pode ser um anão paladino de boca suja, porque você é um anão. Então, pelo menos no meu caso, o que acontece é o seguinte, se for escolher alguma outra raça senão humano, é pra completar algum pré-requisito pra alguma classe de prestígio. Igual o anão ainda, além de ser bom, ele ainda é pré-requisito pra pegar anão defensor, que é uma classe muito legal, cara. E no Thagmar é uma raça boa, só que ele tem algumas vantagens, por exemplo, ele não pode ser mago, não pode ser ladino. Isso é uma coisa que no D&D 3.5 já não tem mais, né? Mas acho que no D&D tinha, no AD&D. O Thagmar herdou aí uma herança do AD&D, porque eu lembro que a única raça que podia ter 20 níveis de todas as classes era humano. Elfo, acho que era só mago. Tinha gnomo era só bardo, alguma coisa. Né? Meio elfo era o bardo, né? Podia evoluir isso, bastante. Isso. E o resto parava de evoluir. Você não conseguia ganhar mais níveis naquela. Olha, negócio. No AD&D o meio elfo tinha mais vantagem do que no 3.5. Cara, bardo era muito ruim. Mas era uma vantagem pro meio elfo, né? Agora não tem nada. Acabou de falar que anão era rabugento, né? Era não, é, né, filho? Será que a Dercy Gonçalves era uma anã? Ah, não vem com sacanagem que eu te mando uma puta que pariu! Porque ela não tem barba, né? Dizem aí que anãs tem barba também. E pelo no peito. Que nojo. Pelo no mamilo. Vamos lá. E elfos? Você jogaria com elfos? Ah, elfos, cara. Em D&D eu jogaria sim, cara, mas no mundo de Tolkien acho que não. É muito foda, cara. Eu vou falar que eu fiquei impressionado, assim, porque antes de jogar RPG eu assisti os filmes do Senhor dos Anéis, né? E daí você assistiu o filme e você via como o Legolas era um cara, né? Todo fodão lá, tirava mil flechas, andava todo mundo se ferrando na neve e ele andando lá, todo chaptura em cima da neve ali. Chaptura! E daí eu fiquei impressionado. Falei, caraca, quando eu jogar RPG eu quero jogar com elfo, que elfo é bom. E daí eu olhei o livrinho lá e falei, né? Tadinho, né? Você olhou o livro errado, se tivesse olhado o livro do Tolkien, estava feliz. Cara. Ah, cara, se comparar os livros com o filme, eles apelaram um pouco no Legolas mesmo, viu? No livro não é tão foda assim. Filmes precisam de um apelo visual, né? E o Legolas cumpria com aquilo perfeitamente. Sim, sim, ainda levando em conta a cultura Tolkien, coube muito bem. Imagina só o Gimli, né, assim, andando por cima da névoa. Da névoa. Da névoa. Gimli em cima da névola. Névola? Névola. Mentira, não falaram disso não. Isso é truque da edição. É perseguição do Ramon. É, porque eu até lembro aquela cena na Batalha de Helm lá, que o Gimli vai pra um lado, ele fica preso pra enfrentar os orcs sozinho, sem escapatória. E de acordo com o livro, ele conseguiu matar todos os orcs que entraram lá. E naquela competição com o Legolas pra ver quem matava mais, ele saiu em disparada, não dando chance pro Legolas. Gimli ganhou naquela briga. No filme, o Legolas ganha e no livro quem ganha é o Gimli. Final count, 42. Porque o anão do sistema Coda, né, que a gente tá falando, mas a gente vai falar anão de Tolkien pra generalizar aí. Ele é uma raça pra batalha, porque ele ganha mais 2 em força, mais 2 em vigor. E isso faz com que ele tenha muita resistência, cara. Aguente bastante pancada. Ah, eu consigo imaginar um ladão. Um ladão. Ó, gente, eu vou dar um cartão de uma fono que eu conheço aqui, ó. Outra curiosidade aqui sobre Senhor dos Anéis, que eu tenho um livro do Senhor dos Anéis de português de Portugal. Ui. E o Gandalf é Gandalfo. Ponto final da curiosidade, acabou? Em espanhol, como é que fica? El Gandalf. El Paredón de Moria. Como é que seria a frase do Gandalf e o Shall Not Pass em espanhol? Usted no va a pasar. Aí, no Senhor dos Anéis, tem os hobbits lá, que são os halflings, são os seres pequenininhos. Eu acho boa essa classe quando você faz aquele combo com ladinos. Eu acho boa essa raça quando você faz aquele combo com ladinos, assim. No Tagmar também tem uma raça semelhante aos hobbits, né? Que é os pequeninos, que eles chamam lá. Mas as características são iguais, sabe? São iguais. Eles também têm os pés peludos, também são mais ágeis, são pequenos, mais fraquinhos, mais frágeis e tal. E isso se repete, eu acho que desde da criação, da ideia do Hobbit, né? E vai passando de livro em livro, né? Então temos que agradecer o Tolkien, né? Porque ele que criou tudo isso aí e as ideias foram se baseando em cima da obra dele, né? É, não, na real é que o Tolkien ele pegou várias culturas, né? Como todo mundo faz, e agregou ao universo dele, criando de novo aquilo que já existe. Até o Hobbit mesmo, o livro, se você for ver bem, tem até uma parte da história dele que se assemelha até a Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou pra casa, agora eu vou. Tem os anões que são hospitaleiros e tudo mais, que é o que acontece com os anões do Hobbit, né? É, que na verdade o Bilbo é o cara que recepciona os anões, né? Só que os anões têm suas... Seus modos, né, de tirar o capuz, pendurar. Trejeitos. É, seus trejeitos, né. Os anões são educados, né, penduram, se cumprimentam, todos eles se cumprimentam o Bilbo, pega o capuz, coloca no canto, né, então tem a ver até com a Branca de Neve, os Sete Anões aí. Então, nessa ideia das origens, né, os elfos existem várias lendas de vários povos, né, e até Shakespeare descreve ele como pequeninos, assim, né, os elfos. Inclusive, o Tolkien, eu li esses dias quando eu tava fazendo a pesquisa para começar aqui essa discussão, ele não gostava dessa descrição que o Shakespeare tinha dos elfos, né? Ele detestava essa visão dele, assim, tão tosca dos elfos. É que o Shakespeare, na real, os elfos do Shakespeare eram misturados com as fadas, assim. É, se você lê Sonho de uma Noite de Verão, que é aquela peça fumada do Shakespeare, sei lá, maluco. Fumada. É, você tem a Rainha das Fadas e o Rei das Fadas que brigam por causa de um menino. E daí tem as fadas que estão naquele bosque e os casais, né? E o elfo, no caso, é o Puck. Na peça, o elfo é um... Né, é um duende, isso. É que um elfo que ele apronta todas ali pros casais e pro rei e pra rainha também. E no GURPS? Na verdade é um pacote. Aliás, esses pacotes eles estão prontos. Se você procurar na criação de personagens, tem pacotes prontos. São pontos pré-definidos com habilidades pré-definidas pra você montar aquela raça, entendeu? Por exemplo, habilidades que você ganha. O elfo tem um pouco mais de destreza, entendeu? Por exemplo. É isso que acontece, sem contar outras habilidades. Ele procura melhor, ele tem aptidão à magia, coisa e tal. Ou seja, os elfos sempre são ágeis e mágicos. O que você faria se achasse um elfo num pacote? Ele tava com cheiro de Cheetos, o elfo? Não. Que eu pensei, eu abrindo meu salgadinho e saindo um elfo. Do... Imagina a gente fazendo troca de elfo, né? Deve ser da hora, né? Bater elfo. Bater elfo, como é bater a Tazo. Mas seria pior se você achasse um anão no pacote, né, cara? Imagina. Se abre seu pacote, só um anão assim. Sai bravo, né? Porra, tem pelo no meu Cheetos, cara. Tá, outra raça que é básica também, que a gente deixou de lado, que a maioria do pessoal deixa de lado, é o meio orc. Que é meio, né, cara? Tudo que é meio é ruim, né? Ah, eu não acho ele ruim, não. E o orc? Vamos falar do orc primeiro? Dá pra jogar com orc? Lógico que dá pra jogar com orc, cara. Mas é que ele é mal. Mal. Mal é relativo, mal. Rapaz. Relativo, depende da postura do cara e das motivações dele, ué. É, depende do que você quer jogar, cara. Eu já joguei com o orc e achei legal. O orc mesmo, o orc básico, sem ser o meio orc, ele paga justo de nível. Essa é a diferença. Não paga, não. Não paga, ganha 4 em força, só que a única desvantagem é que recebe menos 1 de ataque na luz do sol. No World of Warcraft, tem um sistema para ser adaptado, na verdade, pro 3.5, né? Pro D&D 3.5. E lá, o Orc, raça básica, né? E a única coisa que ele tem é 2 em constituição, tá ligado? Ele não tem esses 4 em força. E fúria, isso é foda. Why are you poking me again? É porque ele tem que se equiparar com o humano, né? É, são sistemas diferentes, né? E uma coisa que o Bruno me lembrou, assim, o Orc, ele ganha 4 em força, mas perde atributos mentais também, né? E força no D&D é super valorizado, né? É o melhor atributo pra quem quer cair na porrada. Mas é legal também aí pegar umas raças, misturar com umas classes diferentes. Eu já vi um Orc Lich, cara. Nada impede. É, só o menos 4 em inteligência. Isso impede muita coisa, na verdade. Mas é desafiador. Isso. Eu já fui um anão paladino, perdi 2 de carisma. Há pouco tempo atrás a gente tinha um centauro ladino, não tinha? Imagina só jogar com um centauro, cara. Já que o centauro deve ser uma coisa meio zoada, né, cara? Tem várias limitações. Só se ele for um cavaleiro, cara. Porque aí não precisa de cavalo. É, mas eu acho que o pior foi uma vez num jogo que eu joguei, cara. Tinha um amigo meu, o Felipe, que ele jogava com um humano que chamava Urutu. E aí uma vez a gente foi parar numa vila de centauros, cara. E ele catou uma centaura. Um cavalo de fogo ali. Você consegue imaginar essa cena, cara? Esse Urutu era do interior? Eu achava Mônica Mate. Ele era o quê? Um guerreiro do interior? Centauro, corpo de homem, corpo de cabra embaixo. Que droga. Mas como os outros aventureiros, como que o centauro faz pra ir no banheiro? Ele tem aquele talento. Ele faz igual todo cavalo, anda e caga. Mas aí, o centauro ele é bom pra jogar também? Ele é bom porque dá muito ataque, cara. Mas... quanto que ele paga? R$10. Paz de ouro. Cai. Que ajuste, caralho. E agora na quarta edição, né, que o pessoal tá jogando bastante também, tem as classes novas que saíram no livro, logo no livro. Raça. De... raças, cara. Raças. Tem as raças novas. Ramon como principiante, ele não entende a diferença de raça e classe. Sou principiante, não sou principiante, não. Temos as classes novas. Raça! Eu jogo na raça. O meio elfo. Raças do livro básico aí é humano, elfo, meio elfo. Aí vem o Eladrin, que é o elfo mágico, vai. Que eles separaram nesse sistema. Vulgo elfo fadinha. Prazer, Tinkerbell. O elfo florestal, né? O caçador do cara que faz a magia. O Dragonborn, o Halfling e o Tiefling. Mas me diz uma coisa, vocês acharam essa separação aí do elfo fadinha e do elfo da floresta? A gente sempre separou, cara. Até o D&D mesmo tem várias sub-raças de elfo, eles só fizeram isso num livro básico. Então, mas a sub-raça não é melhor do que ter uma raça nova? Ah, falar a verdade é indiferente. Porque querendo ou não, você joga com um elfo, daí você fala, ah, que tipo de elfo? Drow, elfo do sol, elfo da lua, tanto faz, é outra raça. Eu sei que um Dragonborn feiticeiro é bom. Ó, a gente tem também aqui bastante classe... classe... raça! Raça! Telepata, que é o Kalastar... É, daqui a pouco vai surgir um meio elfo com a classe meio guerreiro. Devia ter uma raça só de Ramon. Imagina a raça só de Ramon. O que você prefere jogar, Marcos? O meio elfo ou o meio Ramon? Eu prefiro jogar com o meio elfo, cara. É que o meio Ramon pode se matar sozinho, sem... Eu preferiria parar de jogar RPG. Cara, essa história de se matar sozinho é muito engraçada, né, cara? Eu já me matei sozinho várias vezes. Você se matou sozinho assistindo aqueles filminhos que você baixa na internet lá. Yeah, baby! Yeah. Aquele que veio por engano no CD do nosso amigo Macedo. Ah, agora é culpa do Macedo. E no, na quarta edição tem uma raça, olha só. Raça que eles pegaram do Eberron, que é o Warforged, né? Que é uma raça de construto também. Essa raça é legal pra caramba, cara. Ela também é meio tecnológica, não é? É, eu acho muito da hora, cara. Eu gosto bastante do Warforged. Que é uma raça bastante versátil também, né? Ah, não sei se tão versátil, porque perde carisma, ganha posição. Mas eu acho da hora o estilo, assim, né, cara? Se jogar com um golem vivo, eu acho muito legal a ideia. Também é uma raça inusitada que eu gostaria de jogar com um bardo, cara. Ele perde carisma, mas por ser tecnológico, ele pode usar uma guitarra. Também nós temos os tocados pelos planos, que são as raças das divinas, assim, né? Tanto o celeste quanto o infernal. Então, nessas duas tocadas aí pelos planos, agora, na verdade, no quarta edição só ficou o Tiefling. É, o que assim, tinha, né? No 3.0 era Tiefling e Azimar. O Azimar era do plano de energia positiva e o Tiefling do plano de energia negativa. O Azimar foi substituído pelo Deva. E o Tiefling continua igual, e agora a raça básica vem no livro do jogador mesmo, né, cara? Agora, eu acho que ficou legal até colocaram ele agora mais como Warlock, né? É, porque novamente aí você vê o apelo visual, né? O Tiefling é legal pra caramba. É, o visual dele é mais da hora que o dos Acimares, isso aqui não muda nada. Bom, vamos mudar de sistema aí, vai. Sistema Diamond, né? Parece que tem bastante coisa desse jeito. É, mais ou menos, né? Porque eles sempre levam essa consideração de fatos reais, né? Então tem uma raça aí que a gente já até comentou... Que é muito da hora e poucos já jogaram para. É, que até a Bíblia fala, né, de uma raça chamada Nephilins, né? Olha, Nephilins. Livro de cultura, cara, tá vendo? Você tá na Bíblia. É, Nephilim, né? Alguma coisa nesse jeito, assim. E eles são descritos como gigantes, né, na Bíblia. Só que no sistema Daimon eles fazem um aproveitamento legal dessa raça, que é uma raça onde eles têm essa descendência toda e eles são imortais no sentido de sempre quando eles morrem, quando eles chegam aos 21 anos de idade, eles relembram todas as suas encarnações. É, no sistema Daimon, agora eu não lembro se essa raça que você está comentando dos Nephilins, eles eram do Arcano... Ou já é do Daimon moderno? Eu lembro deles no Trevas. Desse sistema Daimon também tinha um Arcanum, né, cara? Que é um sistema bem legal. E que tinha todas essas raças dos elfos, anões, etc. Que era tem muito um bacana. Filme muito bom, que chama Anjos Rebeldes. Antigo e bom. Antigo e bom, que tem o Christopher Walken. Ah, eu acho que assisti tem sim, o Aragorn, cara. No filme. No terceiro filme tem o Aragorn. Verdade. Terceiro, no primeiro. É, mas o terceiro já tá meio assim, né? Já tá meio... É, o primeiro e o segundo são bons. São bons. Eu lembro um filme muito bom de anjo também, que é Cidade dos Anjos, cara. O Nicolas Cage no melhor papel dele, cara. É porque lá ele podia não ter expressão, né? Ele sempre quis fazer um super-herói e o único herói que deram pra ele foi o Motoqueiro Fantasma. Em dois filmes... Peba pra caramba. Lembra de nossa, tempo atrás, uns anos atrás, que o boato é que ele ia fazer um remake do Superman, cara? Nicolas Cage? É. Nossa, eu... cara. Eu jovem, assim, um pequeno juvenil, gordinho, eu já tinha medo, cara, que isso acontecesse. Nicolas Cage, na real, ele é parente do Coppola. Ele é parente do Coppola? Não sei, amor. Eu acho que ele é. Ele é parente do Coppola? Ele é parente do Coppola? Ele tá discutindo com ele mesmo. É um cara autossuficiente, né? Não precisa pessoa pra discutir. Não perca o próximo podcast. Ramon discutindo com ele mesmo sobre qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que falar aqui do Juninho Médio, cara. É só ele? Juninho Médio pra mim é um monte, cara. Ele é um anão, cara. Ele é igualzinho. Ele é igualzinho um anão que tá lá, cara. Tem um anão no cartaz assim que é igualzinho o Juninho Médio. Não. E eu lembro que no jogo do Jeff que ele fez um anão. Como é que era aquela raça? Anão da sarjeta. É o anão da sarjeta lá, o Gully. Que ficou muito engraçado, cara. Era muito legal o personagem dele lá. ter uma raça, a melhor raça, assim, pra cada uma das classes, que é, por exemplo, qual seria a melhor raça pra um mago em D&D, cara? Isso existe, será? Bem, a gente pode levar em conta que o elfo, ele já tem essa predisposição a ser mago. Mas e aí, será que tem uma raça, a melhor raça, assim, pra cada uma das classes, que é, por exemplo, qual seria a melhor raça pra um mago em D&D, cara? Isso existe, será? Bem, a gente pode levar em conta que o elfo, ele já tem essa predisposição a ser mago. Eu acho que pra um mago fica legal um anão, cara. Porque anão ganha constituição, ganha resistência à magia e vai começar com um PV legal, cara. Pensando pra esse lado, é verdade mesmo. É verdade. Ah, apesar que o gnomo faz isso já. Porque o gnomo, ele ganha constituição e ainda ele ganha um na CD de magias de ilusão, cara. É criatura pequena, não é? Ele é pequeno. Ó, já ganha CA também. Assim como o elfo do Forgotten Realms, o elfo do sol, que ele ganha 2 de inteligência. Então, a melhor raça pra mago seria o quê? O gnomo mesmo, então? Todo mundo concorda? Eu não concordo, não. Não me vem à cabeça um gnomo mago, sabe? O anão mago já me vem porque é fácil associar um anão clérigo, né? E o anão é mais imponente mesmo. Mas sabe o que acontece? Eu acho que a gente tá pensando muito na regra, né? O que vai ganhar a constituição? O que vai... É, a mecânica, né? Então, eu acho que... E também é legal pensar na estética, né? O que vai ser legal de jogar? É, eu acho que, por exemplo, assim, um anão mago, legal. Mas pra você interpretar isso, como é que vai ser? Então, joguemos com um ogro mago. Que engraçado, cara, jogar com um ogro mago. Bem estranho mesmo, né? E pra ladino? Se você fazer um ladino da hora? Alguma raça de categoria pequena. Então, porque eu acho que elfo não combina com ladino, cara. Se eu pensar toda a filosofia do elfo, assim, o que ele ia roubar, né? Então, mas aí já cai num outro esquema de... Se você for pela ficha... Vai ficar um ladino bom. Porque ele ganha destreza. Mas aí que tá, o Marco tá levando em conta que ladino é o cara que rouba. Não, o ladino é o especialista pra desarmar armadilhas e coisas parecidas. É o aventureiro pra desbravar masmorras. É diferente. Não, o ladino, no meu ver, é o assassino que rasga a garganta, cara. Preguiesca timpace. Então, cara, então ele devia chamar especialista no ladino, né? Ah, mas qual o nome original? É Rogue. Rogue, é verdade. Não tem nada a ver com quem rouba. Rogue, se for ver bem, também é vampira. Então, pensa pensando, não, que tem a ver com roubar. Eu gosto muito de jogar com humano e ladino, cara. Primeiro porque, né, já é natural ser humano. E pra bardo, cara? Meio elfo. Acho que pra bardo qualquer raça fica legal, cara. Eu concordo também. Tem a questão que até o Juninho comentou de fazer uma raça bem bruta. E bardo, né, o cara que toca tambores tribais aí, você vai ver. Então, eu acho que assim, o bardo já é um tipo de classe pra quem... Olha, acertei agora, hein? Mas se você pegar 2 talentos, não é de capelão. Vou pensar então agora aqui num bárbaro, cara. Dá pra fazer um halfling bárbaro? Então, aí, eu acho que esse tipo de coisa ia ser muito legal de jogar. Ou então pior, cara. Pior que um halfling. Um gnomo bárbaro, já pensou? Ah, mas é bom. O gnomo ganha bastante constituição. Mais puro de fúria. Tá, então, né? Então a ideia do gnomo bárbaro, então, tá aprovada, é isso? Tá. Sem contar também o meu orc, né? Que mais que aquilo seria se não um bárbaro? Um mago. É, mas se for levar em conta também essa questão do meio orc pra conjurador, faz ele um xamã, ué. Tudo a ver com ele. É, não perde sabedoria? Um gnomo samurai. Bandai! Gnomo samurai, cara. Gnomo samurai, ó. Bem-vindos, caros mendigos aí da sarjeta. Eu sou o Ramon e quem vai catar a esmola aqui comigo é o... É o Médio, eu sou o Médio, voltei, rapaz, gostei tanto de gravar esse podcast que eu voltei agora pra ler aí as mensagens dos nossos queridos mendigos. Olha que legal, nós já temos mensagens, cara, nós já temos muitas mensagens aqui e a maioria delas é muito boa. Tá certo que a maioria das mensagens que a gente tem aqui tem umas mensagens meio velhas já, né? A gente tá lendo devagarinho, que a gente tá colocando ordem aí no barraco aí, né, cara? Tamo limpando aí o mural, deixando bem bonitinho e em breve aí vocês poderão tá dando suas mensagens aí, a gente vai tá lendo e plá, joia! Então é isso aí, cara, ó, mas antes da gente começar a catar a esmola aqui, a gente também tem que falar da nossa promoção, cara! A gente tem promoção também, cara! Você pode concorrer ao livro do sistema ou um anel. É só para os fortes, cara, não tem... Explicando, né, que o livro Um Anel é o quê, Ramon? O que que fala esse livro aí? O que que ele é, cara? Resume aí pro povinho aí, cara. Um Anel é um sistema de RPG baseado inteiramente no universo de Tolkien, né? E, cara, e não é só um livro, meu amigo, que você vai ganhar. Você vai ganhar 2 livros, é o livro do aventureiro, é o livro do mestre, e você vai ganhar 2 mapas... certo? Dois mapas. E o melhor, cara, pra mim, são 7 dados, porque todo mundo sabe que dado é caro. E o livro já te dá, cara, esses 7 dados e um D12 personalizado, cara. Os 7 dados são temáticos, assim, cara. Tá muito bonito, cara. Foda. Vocês ouvintes têm o privilégio de poder concorrer a esse prêmio fantástico, cara. E quando terminar o filme, você vai ficar com vontade de permanecer na Terra-média, como você falou. Chame seus amiguinhos nerds e jogue um joguinho. Bole uma historinha lá e mestre um joguinho aí no mundo de Tolkien, cara. Que bonito. E, Ramon, como é que a gente pode conseguir mesmo esse livro fantástico, cara? Você, pra concorrer, cara, você precisa fazer o seguinte. Você precisa curtir a página do Sageta no Facebook, dá o joinha lá. Tem que compartilhar a imagem da foto. A imagem da foto é foda, né? Tem que compartilhar a imagem da foto, cara. Tem que compartilhar a imagem da promoção. E aí, pra você concorrer de verdade mesmo, você tem que sugerir um tema e uma frase do dia pro SagetaCast. Porque todo mundo sabe que aqui a gente não tem ideia nenhuma de frase do dia, né? Tá certo, né, cara? É imprevisível. Agora os ouvintes poderão sugerir temas aí, né, cara? A gente tá ficando muito foda, cara. Tá muito fantástico. Eu tô gostando de ver. Sabe que nossas frases do dia são tudo maravilhosas. Tudo pra você pensar na vida. Manda aí seu tema, sua frase do dia. E a frase mais criativa escolhida pelos mendigos aqui da Sageta vai levar um anel. E é isso aí, cara. Concorre lá, vai curtir nossa página. Só lembrando que é www.facebook.com/sargetacast. Além do que, tem o nosso blog, que você pode mandar as frases lá no blog também. Você pode mandar a frase no blog e no Facebook, beleza? Perfeito. É isso aí, concorre, cara. Concorre que esse jogo é da hora. Se ninguém concorrer, meu, vai ficar pra gente. Isso aí. E como que é o blog mesmo? É o sargetacast.blogspot.com. Tá certo. Digita SagetaCast no Google que aparece. É a primeira coisa que aparece, cara. Tá foda. É, então eu posso ler aqui, então, cara, um exemplo, então, aqui, porque já teve um, não sei se você sabe, pequeno Ramon, mas já tem mendigo já que já estão participando dessa promoção. Eles largaram na frente. O Marcelo Faraco, rapaz. Marcelo Faraco, lá direto da cidade de Mococa. Oi, rapaz, a gente tá indo até Mococa, ou seja, tá aqui, ó. Ele fala o seguinte: aê, moçada, vamos falar dos mortos-vivos. Ele põe aí, entre parênteses, terror e comédia, lembrando a todos. Aí vem a frase dele: nunca desistam das mulheres. Uá, uá, uá, uá. E também temos um camarada aí chamado Ralph Caesar, que ele diz assim, pra gente falar do filme X-Men Days of Future Past, né, que é o filme novo do X-Men agora. E a frase que ele manda é: misturando personagens de First Class com personagens de uma Second Class, vindos de uma terrível trilogia digna de Tela Class. Caralho, rapaz, foi tem um fundo filosófico aí, cara. Curti. Tá certo, cara. É o que o X-Men virou, né, cara? Vai ter X-Men até não querer mais nessa porra. O mesmo Ralph já chegou e mandou antes, né? Lá no SagetaCast número 1, ele já mandou uma pancada de tema pra gente falar, né? Que é, pô, Gears of War, Assassin's Creed, Vingadores 2, Guardiões da Galáxia. Rapaz, então parabéns pra esse tal de Ralph aí, que é um mendigo aí que tá correspondendo aí, cara. Temos aqui o famoso mendigo Christian Martins, cara, que ele fala o seguinte: mendigos, vocês podiam fazer um RPG do Kingdom Hearts só por brincadeira, seria legal. Porém, não existe, creio eu, algum livro sobre isso. Deveria ser criado. Ô, Christian, então, só pra responder esse comentário, eu procurei algum livro, mesmo feito por fã de Kingdom Hearts, cara. Eu não achei. O sistema oficial realmente não existe, mas nem fã fez o sistema de Kingdom Hearts. É porque eu acho que é uma salada tão grande, né, cara? Tem nego de Final Fantasy, tem nego da Disney, tem nego de tudo quanto é puta que pariu. Ah, mas é legal, cara. Eu acho bacana. Como é salada, vai ser difícil adaptar tudo isso aí pra um sistema só, né? É meio complicado. Só se for GURPS, né? Às vezes GURPS você consegue fazer tudo. Então vamos lá, meu querido host. Temos aqui a mensagem do mendigo Matheus Henrique Menali, que ele fala o seguinte, cara: Sageta RPG é 13, hein? Esse 13 é o quê? Esse 13 louco? 13? De que é 13? 13, cara? Acho que é coisa de louco, né? 13. Eu tava conversando com minha esposa esses dias, acho que esse negócio de 13 significa louco. É louco? Todo mundo que é 13 é louco? 13 é louco, cara. Nome do louco. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: Sargento RPG é 13, hein? Povo louco. Pá, é nóis. Então deve ser cor de louco mesmo. É nóis, Matheus, é nóis, é 13. É nóis, Matheus, é nóis. Continue mandando suas mensagens aí que continuamos lendo. Se alguém quiser mandar uma cartinha de amor também, uma mensagem de amor, Ramon, aceitaremos mensagens de amor no Facebook? Aceitaremos, nós estamos aceitando qualquer tipo de carinho. Se você... Qualquer tipo de carinho? Qualquer tipo de carinho. Tá certo. A gente também tem que agradecer aqui o pessoal do Cactus, que é o nosso parceiro lá. Queria agradecer o Daniel, o Marco. Cactus tá sempre atualizado. Ontem mesmo eu vi o cartaz do novo filme do Star Trek, que vai sair. Queria mandar também um abraço lá pro Arcanos do Vale. Conversei com o Éder, lá do Arcanos do Vale. E o cara é muito gente boa. E, meu... Voltando a falar, vai curtir a promoção, mano. Vai curtir pra você ir lá, curte, compartilha a nossa foto pra você ganhar um anel. Não é todo dia que o Sarjeta dá um anel pros outros. Descarre sua mensagem lá no nosso mural. Eu poderia mandar uma mensagenzinha também, cara? Eu gostaria de mandar uma mensagem também, que nós temos fãs mirins, cara, que estão aí dando um up aí no Sarjeta Cast, cara. Você sabia, cara? É mesmo? Como assim, cara? Fãs mirins? Mandar um abraço lá pros fãs mirins lá da Escola Washington, do 8ª A. O pessoalzinho lá que tá curtindo aí forte o Sarjeta Cast aí. Vamos lá, mendigada. Um abraço aí, beijo no coração. Gostaria de mandar uma mensagem pra minha esposa também. Foi aniversário dela esses dias, cara. Será que eu posso? Claro que pode. Aqui é um recadinho da cidade, da paróquia. Tá certo. Só um recadinho pra ela. Ó, põe água no feijão, porra. E é isso aí, valeu!